Seus inimigos selaram o túmulo com a guarda de Roma. A missão era garantir que um homem morto continuasse morto. Mas o corpo não estava lá. A história da ressurreição é um quebra-cabeça, um caso arquivado com quatro relatórios de testemunhas oculares que, à primeira vista, se contradizem. Se fosse um processo judicial moderno, qualquer advogado de defesa habilidoso poderia semear dúvida. Pense nisso. O Evangelho de Mateus diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Marcos diz que foram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas menciona Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam. João menciona apenas Maria Madalena, sozinha. Quem chegou primeiro? E o que elas viram? Mateus descreve um terremoto e um anjo, cujo rosto era como um relâmpago, descendo do céu e rolando a pedra. Os guardas tremeram e ficaram como mortos. Marcos fala de um jovem vestido de branco, sentado dentro do túmulo. Lucas descreve dois homens com vestes resplandecentes que apareceram de repente ao lado delas. João não menciona anjos no início, apenas a pedra removida. Um anjo ou dois? Fora ou dentro do túmulo? Um terremoto ou um silêncio sepulcral? As instruções dadas também variam. Em Mateus, o anjo diz às mulheres para irem dizer aos discípulos que Jesus os encontrará na Galiléia. Em Marcos, a mensagem é a mesma, mas o evangelho termina de forma abrupta, dizendo que as mulheres fugiram e não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Em Lucas, os anjos lembram às mulheres as próprias palavras de Jesus sobre sua morte e ressurreição, sem mencionar a Galiléia. Essas não são pequenas variações, são diferenças fundamentais no coração do evento mais importante da fé cristã. Por séculos, céticos apontaram para essas discrepâncias como prova de que a história foi inventada, uma lenda mal costurada. E, honestamente, a objeção deles tem peso. Como podemos confiar em uma história cujos principais relatos não conseguem concordar com os fatos básicos? Mas e se as contradições não fossem uma fraqueza? E se elas fossem, na verdade, a chave para entender o que realmente aconteceu naquela manhã de domingo? Para desvendar esse mistério, não podemos começar no domingo. Precisamos voltar para a escuridão da sexta-feira, para o silêncio do sábado e para o desespero absoluto dos seguidores de Jesus. Sexta-feira. O ar em Jerusalém estava pesado com o cheiro de sangue, vinagre e derrota. Para os discípulos, o mundo havia terminado. O homem que eles acreditavam ser o Messias, o libertador de Israel, estava morto, executado da forma mais humilhante e brutal que o Império Romano podia conceber. Eles não estavam esperando uma ressurreição. Eles estavam escondidos, aterrorizados. O texto de Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, nos dá um vislumbre desse desespero. Após negar Jesus três vezes, Pedro cruza os olhos com ele. E o texto diz que Pedro, saindo, chorou amargamente. Esse não era o grito de alguém que esperava uma reviravolta milagrosa em três dias. Era o grito da culpa, da vergonha e da esperança esmagada. Eles haviam abandonado seu mestre. Eles fugiram, a causa estava perdida. Então veio o sábado, o Shabat. De acordo com a lei judaica, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, nenhum trabalho poderia ser feito. Isso incluía preparar um corpo para o sepultamento adequado. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, corajosamente pediu o corpo de Jesus a Pilatos, como lemos em Marcos capítulo 15, versículo 43. Ele e Nicodemos envolveram o corpo às pressas em panos de linho com espécias e o colocaram em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Mas a história não para aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, nos dá um detalhe crucial. Os principais sacerdotes e fariseus, lembrando-se da promessa de Jesus de ressuscitar ao terceiro dia, foram até Pilatos. Eles temiam que os discípulos roubassem o corpo e declarassem uma falsa ressurreição. Pilatos, impaciente, respondeu: "Tendes uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes." Assim, o túmulo não foi apenas selado, foi oficialmente guardado por soldados romanos. O selo romano na pedra era um aviso. Quebrar este selo era desafiar a autoridade de Roma, um crime punível com a morte. O cenário estava montado. O corpo estava em uma tumba de pedra sólida. A entrada estava bloqueada por uma pedra maciça. A pedra estava selada sob ordem imperial. E uma guarda armada vigiava o local. Do ponto de vista humano, era o fim definitivo. Ninguém entrava. Ninguém saía. O silêncio daquele sábado era o silêncio da morte. É neste contexto de desespero e segurança máxima que a manhã de domingo amanhece. E é aqui que nossa investigação sobre as aparentes contradições começa. Em vez de ver os quatro evangelhos como um único relato, vamos tratá-los como o que são: quatro testemunhos independentes, escritos por autores diferentes, para públicos diferentes, com ênfases diferentes. Pense em um evento traumático e chocante, como um acidente de carro. Se você entrevistar quatro testemunhas, obterá quatro histórias diferentes. Uma pode se concentrar no som da batida, outra na velocidade dos carros, uma terceira na reação das pessoas ao redor e a quarta nos detalhes dos ferimentos. Se todas as quatro histórias fossem idênticas, palavra por palavra, você não pensaria "que precisão", você pensaria "eles combinaram a história". A variação é um sinal de autenticidade, não de fraude. Vamos aplicar isso aos evangelhos. João, o discípulo amado, escreve o relato mais íntimo e pessoal. Ele se concentra em Maria Madalena. Para ele, a história começa com o luto de uma mulher. Ela vai ao túmulo sozinha, no escuro, movida pela dor. Ela não espera um milagre. Ela espera encontrar um corpo para ungir. Ao ver a pedra removida, sua primeira conclusão não é "ele ressuscitou", mas "levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde estava". É uma reação humana, lógica. Ela pensa que o túmulo foi roubado. Lucas, o médico e historiador, é meticuloso. Ele agrupa as mulheres e nos dá uma lista. O seu foco está na incredulidade dos apóstolos. Quando as mulheres contam o que viram, o versículo 11 do capítulo 24 é brutalmente honesto. "E as suas palavras lhes pareciam como um delírio, e não as creram". Lucas quer que entendamos que os próprios discípulos foram os primeiros céticos. Marcos, que provavelmente escreveu o primeiro evangelho, é direto e cru. Seu relato original, que muitos estudiosos acreditam terminar em Marcos 16:8, é o mais chocante. As mulheres recebem a notícia, mas fogem em tremor e espanto, e não dizem nada a ninguém. Por quê? Porque o evento era aterrorizante. Não foi uma revelação calma e pacífica, foi um encontro com o divino que quebrou todas as categorias da realidade. Elas estavam em choque. E Mateus? Mateus escreve para um público judeu, enfatizando como Jesus cumpriu as profecias. Por isso, seu relato é o mais dramático e apocalíptico. O terremoto, o anjo como um lâmpago, ele está conectando a ressurreição com os grandes eventos teofânicos do Antigo Testamento, como a entrega da lei no Monte Sinai. Ele também é o único que menciona os guardas para refutar diretamente a acusação de que o corpo foi roubado. Então, as contradições não são contradições, são perspectivas. João foca no pessoal, Lucas no histórico e cético, Marcos no choque bruto e Mateus no teológico. Juntos, eles não pintam um quadro confuso, mas um quadro tridimensional, caótico e profundamente real de um evento que estava além da compreensão humana. A verdadeira revelação, no entanto, não está em harmonizar cada pequeno detalhe. Está em identificar os fatos centrais sobre os quais todos os quatro relatos, sem exceção, concordam. E quando fazemos isso, o mistério se aprofunda. Primeiro, o túmulo estava vazio. Cada evangelho, com suas variações, começa com esta premissa inegociável. A pedra foi movida e o corpo de Jesus não estava lá. Isso é notável, porque o túmulo era um local conhecido. Se fosse uma farsa, as autoridades poderiam acabar com o cristianismo em seu primeiro dia, simplesmente indo ao túmulo de José de Arimateia e apresentando o corpo. Eles nunca fizeram isso. Em vez disso, como Mateus 28 relata, eles subornaram os guardas para espalhar a história de que os discípulos roubaram o corpo enquanto eles dormiam. Uma história com uma falha lógica gritante. Se estavam dormindo, como sabiam que foram os discípulos? Segundo, as primeiras testemunhas foram mulheres. Em uma cultura do primeiro século, tanto judaica quanto romana, o testemunho de uma mulher em um tribunal era considerado praticamente inútil. Se você estivesse inventando uma história para ser crível, você faria os heróis da narrativa, como Pedro ou João, os primeiros a testemunhar o túmulo vazio. O fato de que todos os evangelhos insistem que as mulheres foram as primeiras é o que os historiadores chamam de critério do constrangimento. É um detalhe tão contraintuitivo e socialmente embaraçoso que é muito mais provável que seja verdade do que uma invenção. Eles relataram assim porque foi assim que aconteceu. Terceiro, e mais importante, os discípulos tiveram encontros reais e físicos com o Jesus ressuscitado. Isso não foi uma visão, um fantasma ou um delírio de luto. Lucas 24, 39 a 43 é explícito. Jesus diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." E então, ele come um pedaço de peixe assado na frente deles. João relata a história de Tomé, que só acredita depois de tocar fisicamente as feridas de Jesus. Eles viram, ouviram e tocaram nele. Mas a evidência mais poderosa não está no texto, está na transformação dos próprios discípulos. Na sexta-feira, eles eram homens quebrados, escondidos por trás de portas trancadas por medo dos judeus, como João 20:19 relata. Poucas semanas depois, esses mesmos homens estão nas ruas de Jerusalém, no Pentecostes, pregando corajosamente que o mesmo Jesus que as autoridades mataram havia ressuscitado. Essa coragem os levou à prisão, à tortura e, para a maioria deles, ao martírio. Pessoas podem morrer por uma mentira que acreditam ser verdade. Ninguém morre por uma mentira que sabe que é uma mentira. O que poderia transformar um grupo de covardes aterrorizados em mártires destemidos? Um túmulo vazio sozinho não faria isso. Um túmulo vazio, combinado com encontros pessoais com o homem que eles viram morrer, isso muda tudo. No final, o quebra-cabeça da ressurreição nos deixa não com uma resposta simples, mas com uma pergunta inevitável. Não é "as histórias se contradizem nos detalhes", mas sim "o que melhor explica os fatos centrais?" Temos um túmulo que era inegavelmente vazio. Temos um grupo de seguidores desmoralizados que, da noite para o dia, se tornaram os proclamadores mais corajosos de uma mensagem que desafiava o Império Romano e as autoridades religiosas de sua época. E temos o nascimento de um movimento, a Igreja, que explodiu de Jerusalém e mudou o curso da história humana, tudo fundamentado na crença de que um homem venceu a morte. As teorias alternativas, o corpo roubado, o desmaio na cruz ou as alucinações em massa, lutam para explicar todos esses fatos. Elas não explicam a transformação dos discípulos, elas não explicam por que as mulheres foram as primeiras testemunhas, e elas não explicam por que as autoridades simplesmente não produziram o corpo. Talvez a confusão e o caos dos relatos dos evangelhos sejam o ponto. A ressurreição não é apresentada como um evento limpo e ordenado. É uma colisão violenta entre o céu e a terra, um momento que quebrou a realidade como a conhecemos. As testemunhas não estavam relatando um acontecimento comum. Elas estavam tentando colocar em palavras o impensável. Seus relatos gaguejantes, sobrepostos e cheios de emoção humana podem ser, no final, a evidência mais convincente de todas. A história não termina com uma tumba vazia, mas com uma pergunta que ecoa até hoje em cada um de nós. E essa pergunta nos leva a investigar outros mistérios, como o destino do homem que autorizou a crucificação, Pôncio Pilatos, cuja vida foi para sempre marcada por aquele encontro. Mas essa é uma outra investigação.